vezes é difícil entender, mas sei que as muitas aflições me fazem crescer. Posso ter motivos pra chorar, mas não vou permitir que a dor sufoque a fé que tenho em ti. Eu levanto os meus olhos, sei que meu socorro vem de ti. Mesmo quando estou fraco, teu poder se manifesta em mim. Em ti, Senhor, vou confiar, em ti eu posso descansar. De todo mal me guardará, tua destra me sustentará. Pois quando ouço a tua voz, encontro forças pra lutar. Estás comigo, ó meu Senhor, o vento vai soprar. Socorro vem de ti. Mesmo quando estou fraco, teu poder se manifesta em mim. Em ti, Senhor, vou confiar, em ti eu posso descansar. Pois quando ouço a tua voz, encontro forças pra lutar. Estás comigo, meu Senhor, o vento vai soprar em meu favor. Bem-aventurado é aquele que confia. Confiar em ti eu posso descansar, de todo mal me guardará, tua destra me sustentará. Pois quando ouço a tua voz, encontro forças pra lutar. Estás comigo, ó meu Senhor, o vento vai soprar em meu favor. Pois quando ouço a tua voz, encontro forças pra lutar. Estás comigo, ó meu Senhor. Estás comigo, ó meu Senhor. Estás comigo, ó meu Senhor. O vento vai soprar.